fogo no olhar, quero te ver, tua presença. Fonte de vida e alegria, quero beber. Quero mais, muito mais da tua presença, da tua presença. Quero mais, muito mais.